fiz com Jesus, minha vida mudou. Dentro do coração, cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, autor da existência, poeta da história. Se sua voz silencia, não perca o dom.